sociais e a troca de informações foi muito intensa em relação à situação do deputado federal João Rodrigues. Muitos até compreenderam que já haveria prisão. O que que ocorre? Vamos então esclarecer, isso já foi feito adiantado, né? Depois o Lula também vai desenvolver, Marcelo Lula desenvolve no bastidores essa questão, mas é claro que é uma questão polêmica, porque envolve um pré-candidato ao governo do estado. A gente sabe que o João Rodrigues vem fazendo um trabalho muito firme aí, né? Essa divisão interna no PSD, que nós já comentamos aqui, porque o PSD hoje tem dois pré-candidatos ao governo do estado. Então, para ele, obviamente, seria algo péssimo isso, né? Seria o fim dessa pretensão. Mas vamos ao que dizem os fatos. A Procuradoria-Geral da República, PGR, remeteu ao Supremo Tribunal Federal, STF, no dia de ontem, um parecer favorável à prisão do deputado federal João Rodrigues. O ministro Luiz Fux, ele fez na última quarta-feira, foi no dia 6, um despacho para a Procuradoria-Geral da República, pedindo que o órgão se manifestasse em até 48 horas, que daria dia 8, sobre a condenação de Rodrigues a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por irregularidades naquela licitação da retroescavadeira, quando Rodrigues era prefeito em exercício de Pinhalzinho. Bom, a partir desse movimento do Fux, a procuradora Raquel Dodge respondeu o seguinte, abre aspas, requeiro a imediata expedição do mandado de prisão do deputado federal João Rodrigues. Por quê? Para Dodge, as chances de defesa em relação ao caso seriam baixas, não inexistentes, mas baixas, e a prescrição da última condenação se tornaria um fator mais importante ainda para o cumprimento da pena, porque isso é relativo, são questões relativas a 2009, o tempo passa, os recursos acontecem, e ela mesmo, numa entrevista anterior a isso, quando questionaram se ela estava engavetando questões, ela disse não, existem questões que estão prescrevendo. O advogado de João Rodrigues, Marlon Bertol, vai então solicitar ao STF 48 horas para manifestação. Essa é a questão até agora. Como eu disse, o Lula depois explica melhor, mas são movimentos que nós acompanhamos, porque se fosse pelas redes sociais, e é muito curioso isso, a prisão já teria acontecido. É fantástico hoje, enfim, a gente vai acompanhando e talvez até com certo atraso, né? Eu me coloco nessa seara das pessoas mais velhas que começaram a interagir, a usar as redes sociais com um atraso muito maior em relação aos adolescentes, como as questões parece que já são equalizadas, resolvidas, divulgadas, enfim, e nós temos que ter esse olhar, essa responsabilidade como meio de comunicação, né? De checar os fatos, de apurar. O Marcelo Lula diz, olha, a pretensão da defesa é que se bate o martelo nessa questão até o dia 18 agora de dezembro, na semana que vem. Mas caso o calendário não permita, então fica para o começo do ano que vem. A gente segue acompanhando essa situação. Vamos agora para o intervalo comercial e depois tem conversa sobre questões locais a partir de uma vereadora de oposição. É intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. A HTEC Informática trabalha com profissionais especializados em conserto de celulares, tablets, notebooks, monitores LCD, fragmentadora, impressoras de pequeno, médio e grande porte, vendas de periféricos e suprimentos de informática e instalação de películas de vidro e capinha para seu smartphone. A HTEC Informática, mais que assistência, confiabilidade. Na rua Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Na Comarp você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comarp Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D, telefone 3324-3152. Todo domingo, das 9 às 10 da noite, o Som do Esporte. Apresentação do jornalista Gesélio Luiz Catalã. Oferecimento. Refinatos Restaurante e Pizzaria. Aberto de segunda a sábado com entrega de pizzas e buffet livre ao meio-dia. À noite, rodízio de pizzas. Rua Condá, 961E. Bairro Presidente Médici. Fone 3322-6190. Sorvete Italiano, o legítimo. 3 na Getúlio Vargas. Da Casa Lanches e Supermercado, Rua Assis Brasil, próximo ao antigo presídio, bairro Santa Maria. Lanches e almoço. Fone 3323-4455. Chame Água Chapecó. Teleentrega. Fones 3323-2123. WhatsApp 98868-0693. Ao ligar, diga que ouviu na Supercondá e ganhe desconto. Sensação do Mate, duas na Getúlio. Não entre na furada. Barca de açaí original é só na Sensação do Mate. O Som do Esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Neste Natal, aproveite as ofertas das farmácias São João para presentear quem você mais ama. Kit Gillette Mag 3, grátis, porta-chuteira, R$ 39,99. Protetor solar L'Oréal Expertise, fator 30, 200ml, R$ 31,99. Desodorante Nivea Aerosol, 150ml, apenas R$ 10,99. Espalhe a magia do Natal com presentes das farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2003, a Folha do Bairro registra em suas páginas o dia a dia da nossa gente. Os fatos, a análise e a pauta do que será notícia. Anuncie na Folha do Bairro e coloque uma boa impressão para o seu negócio. Assine a Folha e receba em sua casa um jornal com conteúdo. Folha do Bairro, 3329-9344. 3329-9344. A partir de agora, você acompanha o Notícias em um Minuto. Programa da Câmara Municipal de Chapecó. O presidente da Câmara Municipal de Chapecó, Valmor Escolari, do PSD, decretou luto oficial de 3 dias no Legislativo devido ao falecimento do senhor Ledônio Migliorini, nascido em 1944 na região do atual município de Faxinal dos Guedes, que à época ainda integrava o município de Chapecó. Migliorini foi vereador chapecuense por 3 mandatos, nos anos de 73 a 77, de 79 a 83 e de 83 a 96. Ocupou a presidência da Câmara Municipal entre os anos de 77 e 79. Assim como foi 30º prefeito de Chapecó entre os anos de 83 a 89. Neste momento de dor e pesar, os vereadores da Câmara Municipal de Chapecó prestam condolências aos familiares e amigos. Você acompanhou o Notícias em um Minuto. Programa da Câmara Municipal de Chapecó. O processo seletivo especial da UNOESC está cheio de novidades. Escolha seu curso e faça sua inscrição online gratuita. Não tem prova. E o processo é por meio de análise do histórico escolar. E a sua matrícula ainda pode ser parcelada em 6 vezes. Vem para a UNOESC Chapecó. Temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil, Psicologia, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Pedagogia. Inscreva-se em vestibular.unoesc.edu.br. UNOESC, fazendo parte da sua vida. É Natal, é Ano Novo. Vamos ouvir a mensagem do deputado Marcos Vieira. Em 2017, aqui no Grande Oeste, trabalhamos juntos e realizamos muitos sonhos. Em 2018, vamos juntos, mais uma vez, colher uma nova safra de realizações. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que deseja o deputado Marcos Vieira. A Leve Calçados lembra seus clientes que não atende mais na Marechal Deodoro, antigo endereço. Conheça a nova Leve Calçados, agora na rua Marechal Borman, ao lado da Utilíssima. Nova Leve Calçados, a loja que todos esperavam. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. São 9:08. A conversa hoje é a partir de um ponto de vista local, dos movimentos locais. Bom dia, vereadora Marcilei Vinhati, Partido dos Trabalhadores. Sim, nós vamos acabar caindo nas questões nacionais, elas são inevitáveis. Ano que vem é um ano de eleição. Nós vamos falar talvez um pouco do que espera o Partido dos Trabalhadores aqui para Santa Catarina, que rumos vocês pretendem tomar. Mas, a princípio, vereadora, foi um ano proveitoso, já fica meio no passado com esses... Essa questão do saldo, isso parece uma programação mental de quem segue o nosso calendário, né? É o calendário ocidental, cristão, que nos diz mais um ano termina. E quer queira, quer não, nós somos levados até esse tom da entrevista, um tom meio que de saldo, né? O que, que foi? Deu para contabilizar boas ações, boas iniciativas? Dá para se falar, num ano tão conturbado politicamente e de tanta descrença institucional, dá para falar em saldo positivo? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Raquel. Bom dia, Eliane, que me acompanha aqui hoje, né? Minha assessora de ad eterno, desde que eu fui candidata, ela já está comigo, né? E a todas as pessoas que nos ouvem nessa manhã bonita de sol em Chapecó. Bom, Raquel, a gente está há 20 dias de encerrar o ano, menos de 20 dias, né? 18 dias para encerrar o ano. A gente já faz um processo de avaliação, é por isso que eu estou aqui hoje, para prestar contas do que foi o trabalho no Legislativo Municipal, falar, acho que isso é uma responsabilidade que a gente tem. Eu tive aqui 4 vezes com essa nesse ano, só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, né? Então, 4 vezes foram de prestar contas do trabalho que a gente realizou. E ontem à noite, olhando, preparando um pouco o programa de rádio de hoje, encontrei minhas primeiras anotações, a primeira anotação do programa de rádio que eu vim para cá esse ano. A vereadora é bem organizada. Eu tinha acabado de me reeleger, ele é todo manuscrito, né? Eu estou vendo. E eu disse, vou levar junto só para brincar um pouquinho no início do programa, mas são memórias, né? Isso é memória. As pessoas que não têm memórias, que não recordam a sua trajetória, não, eu faço questão de relatar fatos da minha trajetória, porque eu estou num cargo político, num cargo eletivo, eleita, recebo salário para isso, eu tenho necessariamente que prestar contas do que eu estou fazendo. No meu entendimento, nós acabamos, eu acabo o ano com saldo positivo, embora a gente tenha que reconhecer que a turbulência do ponto de vista do contexto geopolítico brasileiro, ela é complicada, né? Mas se a gente observar no final de 2016, para nós que somos lideranças do Partido dos Trabalhadores, nós estávamos mortos. Final de 2016. A gente estava com a pecha do partido mais corrupto do Brasil, com as suas lideranças todos corruptos, a gente estava com uma presidente impeachmentada, nós tínhamos perdido o governo, nós estávamos no caos, nós acabamos 2016, embora eu tivesse me elegido, mas assim, profundamente entristecida, né, por tudo que tinha acontecido. Foi uma eleição, talvez, das que eu passei, com a experiência de ter sido candidato, ter apoiado outros candidatos, a mais difícil da minha história. Era o que a gente, né? Se perguntava em alguns momentos. Eu fui em vários locais pedir voto e as pessoas pediram para mim sair dos espaços, porque eu era do Partido dos Trabalhadores. Então, nós acabamos 2016 assim com o coração sangrando, né? Embora tivesse me elegido, mas sangrando profundamente por tudo que tinha acontecido. Ao contrário de agora, encerrando 2017, que a gente consegue, e por isso o tempo e a memória é boa, né? A gente consegue dizer o seguinte: passamos pelo momento mais difícil e nós estamos ressurgindo. Né? Nós estamos conseguindo ser recebido de novo nos espaços, pelas pessoas, com o mesmo respeito que a gente tinha antes. Porque, de fato, acho que consolidou a ideia de que a corrupção no Brasil é estrutural, ela é suprapartidária, ela é histórica, né? Ela não é de hoje, ela é da gênese brasileira. Né? E quando eu falo estrutural, ela não está só na política, ela está em todos os lugares. E acho que a gente vai superar essas mazelas, como da corrupção, a partir do momento que a gente identifica exatamente o que ela é. Porque a gente estava mascarando uma ideia de corrupção no Brasil localizada num lugar só, num determinado grupo político, né? E isso não fazia bem para o Brasil e não fazia bem para ninguém. Nós hoje sabemos que a corrupção no Brasil, ela está espalhada, né? Ela está em todos os lugares. Não existe comprador se não existe vendedor. Portanto, quando a gente fala de alguém que compra voto, é porque alguém vende o voto também, né? Se a gente fala que está no político, também está no empresário que se sujeitou a participar daquele determinado espaço de produção de corrupção. Nós temos que lidar com isso, com grandeza, com maturidade, considerando todos os elementos para a gente saber o que vai fazer. O que a gente vai fazer? Não se tem resposta exata para tudo. Essa é a questão, né? Não se tem uma única resposta para isso tudo. Mas eu acho que se a gente tem o diagnóstico, Raquel, é como uma doença que a gente precisa tratar. Enquanto a gente diz que a pessoa tem câncer, mas você não sabe aonde que ela tem câncer, qual a gravidade desse câncer, ela não consegue fazer o tratamento. Acho que nós identificamos o câncer e a gravidade no país. E agora a gente precisa tratar, né? Para dar conta de a gente ter perspectiva de futuro nesse país, que é de uma diversidade incrível, tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista da diversidade de potenciais que a gente tem. Nós temos terra para produzir tudo que é tipo de coisas, nós temos povo para produzir tudo que é tipo de coisas, a gente tem uma riqueza de energia, uma riqueza de potenciais naturais como nenhum outro país tem nesse mundo, né? Nós temos tudo aqui. A gente tem muita água, nós temos petróleo, nós temos gente para trabalhar, né? A gente tem muita coisa, então nós temos que valorizar isso, ter isso como uma grande oportunidade, eu acho, né? Eu estou pensando o Brasil como uma grande oportunidade. Outros países do mundo já passaram por problemas assim. Esse prisma do tempo, nós somos eternos promissores, nós somos muito promissores, mas nós somos o eterno país do futuro, parece que isso não se concretiza, o que gera uma certa angústia, né? Nós estamos começamos por uma questão macro, e quando você fala em aprender a lidar com a situação, eu me pergunto muito isso, se o tempo vai, se é pouco tempo, porque ano que vem a gente tem eleição, se nós como brasileiros, como eleitores, é difícil esse nós, porque são mundos e mundos dentro desse Brasil, mas se nós vamos conseguir a isenção necessária para um voto tranquilo. Essa é a minha preocupação, com o voto sereno, fazendo o nosso papel de eleitor, ou se nós vamos continuar entrincheirados, uma verdadeira guerra, sempre com mais, entra mais um ingrediente, entra mais uma variável nessa questão de manipulação de pensar, né? Aí entra, por exemplo, a gente pode falar só de mídias sociais, ou pode falar só da influência de pesquisas, o que quer que seja. Então, tirando o que já sabemos, ainda tem coisa nova. Será que a gente vai conseguir votar? Porque você fez uma analogia aqui que é bem interessante. A gente sabia que tinha um câncer, não sabia o quanto estava disseminado, onde era, não tinha como tratar. Dentro do partido, aí parece que a palavra fica mais pesada. Mas vocês conseguem fazer uma autocrítica? Eu digo isso porque eu conversei na semana que passou com a Edeli Salvatti, uma das fundadoras do partido aqui no estado. E a Edeli defende com unhas e dentes a questão pessoal do Lula. Ela não identifica no Lula qualquer erro, ela vê uma trajetória ilibada e isso entra em conflito com o que muito da população pensa. Não, houveram erros sim, houveram erros tanto de mandato da Dilma e dele, como erros dele. Vocês conseguem... Eu não imagino como seja isso, uma reunião do Partido dos Trabalhadores, uma eleição interna. Vocês já conseguem ter frieza para fazer diagnóstico? Porque a máxima desse ano foi, se o Aécio está errado, ele que se vire para defender, né, para se defender. Porque tinha aquela história, não tem nada a ver com isso, eu votei no Aécio. O Aécio também tinha culpa no cartório. Mas eu digo também porque creio que o Lula não é 100% inocente. E como é que fica essa questão interna, que é quase uma questão psicológica para vocês? Dá para admitir ou não, ou realmente o que vale para o PSDB diz, bom, se tem erro, é com ele se defender. O PT diz, não, não tem erro, portanto, todos defendemos o Lula. Bom, Raquel, eu acho que é importante a gente destacar assim, que essa crise toda que a gente viveu serviu muito para o PT. Né? Serviu o PT hoje é um dos maiores partidos que a gente tem no Brasil. Sim. Né? Eu estava olhando pesquisa ontem, é o partido que as pessoas mais gostam também. É incrível essa dicotomia que a gente tem no Brasil. Né? Talvez seja o partido que mais odeiam. E que mais amam. E que mais amam, né? Agora, sim, você estava abrindo o programa falando do deputado João Rodrigues, né? E eu, se você tivesse me perguntado, não me perguntou, mas eu vou falar, eu sou defensora da plena defesa, né? Da plena defesa. Esgotar absolutamente todos os recursos. Absolutamente todos os recursos. Acho que o deputado João Rodrigues está fazendo isso, né? E tratando isso, pegando o outro lado, então, para falar do oposto, né, que é o presidente Lula, o Lula está fazendo isso também. Está fazendo toda a agenda de defesa dele. O Lula é um símbolo para nós no Partido dos Trabalhadores, por conta da sua trajetória. Então, isso não exime ele de qualquer crítica das lideranças do Partido dos Trabalhadores. Mas ele é um símbolo. Eu tenho dificuldade em vê-los fazendo essa crítica. É interessante isso. Não, e é uma pergunta que eu faço com curiosidade genuína. Nós tivemos um conjunto muito significativo de críticas e debates profundos no Partido dos Trabalhadores com relação à participação que o PT teve nos problemas que o envolveram durante a gestão no Congresso Nacional nos governos que a gente participou. Então, assim, acho que o Lula já passou, não só internamente pela sabatina, mas como externamente, por uma avaliação muito dura, né, do que foi a sua vida na participação do governo. O Lula é investigado, Raquel, há 40 anos nesse país, há mais de 40 anos. Não sei se você lembra, as pessoas de mais idade talvez lembram, mas quando o Lula foi candidato 4 vezes a presidente da República antes de se eleger. E durante toda essa trajetória, ele sempre foi muito investigado. Não vamos nós sonhar que ele chegasse e aterrissasse de paraquedas. Muito investigado. Né? Era quando ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista e candidato à presidência da República, vocês imaginam o que era isso ainda com a presença forte, né, do regime militar no sentido de investigação para aquele grupo que surgia do movimento sindical e tal. Até hoje, então, ele foi candidato a presidente todas as vezes muito investigado. Foi investigado durante o seu governo na presidência da República, durante os 8 anos. Sai da presidência da República, continua investigado e com processos. E o Lula até hoje não foi condenado. Então, mas ele tem uma primeira condenação agora do Moro, né? E agora? Vai ter a segunda? Nós temos que esgotar esse processo. Eu entendo, né, essa sua fala, mas existe já uma condenação. Vamos, né, ter que esgotar esse processo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Então, eu aposto na defesa do Lula. Agora, o Lula está se consolidando como candidato com maior intenção de votos no país para a presidência da República. E eu vou dizer uma coisa aqui que fique registrado. Se o Lula passar pelos processos a que está sendo investigado e julgado, se ele passar por isso, ele será o presidente da República no ano que vem. Né? E se ele vai passar por esse processo e se eleger presidente da República no ano que vem, é porque a memória do seu governo está muito fresca e foi importante para a população brasileira. O recall é bom. Agora, o recall é bom. Agora, o que ele vai fazer ao assumir a presidência da República com relação ao histórico das questões avaliadas negativamente com relação ao governo, aí que importa a gente saber. É se a gente não vai reproduzir num próximo governo, seja do PT ou seja qualquer um que entrar, se não vai reproduzir mais aquilo que a gente identificou como câncer. Eu estou apostando nisso. Porque a gente também tem a gente fica numa frenesia, assim, uma coisa, porque a gente quer ver tudo limpo. Sim. Ao mesmo tempo. Uma coisa que estava suja há 500 anos, como é que você resolve numa eleição? Não, nós vamos ter gente envolvida em corrupção se reelegendo. É, a realidade, né? Se reelegendo. Gente que teve votos complicados, que trocou votos por dinheiro no Congresso Nacional, a gente vai ver se reelegendo. Né? Nós vamos ver todo esse movimento ainda. E nós vamos ter aquelas pessoas que vão perder seus mandatos por conta da avaliação dos eleitores, né? É esse porque filtro. Eu acredito, a Raquel, intensidade desse filtro que eu me questiono. Será que eu acredito que tem uma parcela da população, que vai ser rebelde, a rebeldia não sei no que vai dar. Pode ser no voto branco ou nulo, certo? Eu ontem li um texto de um dos jornalistas que trabalham em conjuntura, e ele dizia o seguinte: nós teremos 3 candidatos nas próximas eleições. Nós teremos o Lula, provavelmente, né? O Lula, alguém da direita, que é o Bolsonaro ou o Alckmin, os dois, né, que vão nesse campo da direita, e nós teremos o voto branco como grande candidato, o voto branco e nulo como um dos grandes candidatos nas próximas eleições. Significa o seguinte: nós temos uma parcela da população, e isso é uma bobagem, uma grande bobagem, não devia ser assim, que jogou a toalha. Exatamente. Não vale mais a pena, não quero mais participar, eu vou votar para... Exatamente, porque eu sou obrigado, mas não vai participar do processo, né? Mas quanto nós já provocamos aqui essa questão, quando você acha que está protestando, na verdade você está intensificando esse processo que você repudia. Porque não existe voto de protesto, que existe, alguém vai chegar lá. Ele conta. Mas ele conta, tranquilo. Nós já fizemos a matemática, nós já explicamos a diferença, e fazemos isso sempre. O que é voto branco? O que é voto nulo? Como é que é computado? O que você deve fazer se você quer protestar? Mas é que aquela história, é mais fácil você muitas vezes ser levado por uma máxima do que efetivamente você refletir. Dizer, não, espera, eu quero protestar. É branco? É nulo? Como é que isso contabiliza? Quem é que está aí? Eu posso me dar o trabalho de investigar? Que dói. E quando dói, a gente não quer, né? É mais fácil pegar esses efeitos, né, de grande impacto e segui-los. Ah, eu vou protestar e tal e tal. Isso a gente tem que ter muito claro, minha gente. Por mais que, às vezes, até dói para engolir alguma coisa, mas nós, enquanto voto for uma obrigação, pelo menos vamos cumprir com essa obrigação de uma forma mais consciente. A grande especulação é justamente em torno disso. O que, que vai sair da urna? O que, que pensa o brasileiro depois de tudo que nós passamos? Eu acho que também, quando você pergunta essa questão do Lula, o Lula cresce, então, pelo legado, né? Pelo aquilo que deixou de marcas positivas no seu governo, e cresce também pelo absurdo de governo ruim e atrapalhado do Michel Temer, né? Primeiro porque consolidou uma ideia de que, de fato, nós tivemos um golpe no país, né? Você vê a Dilma absolvida de todas as questões, né, nos tribunais, de todas as questões que a envolviam do ponto de vista da sua trajetória no governo, e uma política do ponto de vista social extremamente ruim para os trabalhadores brasileiros, né? Então, sem contar que muitas situações de corrupção não foram evidenciadas, né, com malas de dinheiro, com apartamentos com dinheiro, com compra de votos de parlamentares, que não é assim uma coisa, ah, eu acho que aconteceu, será que aconteceu mesmo? Não, aconteceu. A mala de dinheiro com o grupo do PMDB estava lá no apartamento, o cara está preso. Nós não estamos falando de possibilidades, nós estamos falando de coisa real. O que envolveu o Aécio Neves, ele foi absolvido. Agora, assim, ó, pelos parlamentares do Congresso. Agora, meu Deus, né, gente? Meu Deus, olha, questão, vamos pensar. Olha como nós estamos o dinheiro estava lá, o cara estava lá, o cara saiu do restaurante com uma mala de dinheiro para... Olha, então, assim, o processo que tirou a presidente Dilma se consolidou como um golpe, que era uma estratégia mesmo do PMDB com relação a ficar no governo e tirar a presidente que vinha desenvolvendo alguns enfrentamentos no governo. Ela também teve seus equívocos, não pense que não. Não pense que nós, assim, era... O suprassumo da virtude. Não, a gente tinha muita divergência com a Dilma. Sempre digo assim, é que nem morto depois que morre. Todo morto fica bonzinho depois que morre, né? Nós tínhamos muitos enfrentamentos com a presidente Dilma por causa desse jeito que ela tinha de tocar o Brasil, né? Mas, do ponto de vista da corrupção, a gente sabe que ela não teve envolvimento, ao contrário, né? Eu acho que o problema, a grande motivação do impeachment da Dilma foi exatamente o contrário. Foi as coisas que ela não fez para se submeter aos processos estruturantes da corrupção no Brasil.

Leve mais nesse Natal com a Leve. Mais lembranças, mais presentes pra toda a família. E o melhor, toda loja em 10 vezes. Tamanco Ramarim, 10 vezes de R$6,90. Tênis feminino, só 10 vezes de R$4,90. Sapato pegada, 10 vezes de R$14,90. E ainda, tênis infantil, menino e menina, 10 vezes de R$4,90. Leve mais nesse Natal com a Leve. Notícias em um minuto. Os principais fatores de risco do câncer, as chances de recuperação, o futuro das terapias alternativas. O Parlamento Catarinense propõe a discussão sobre essas questões com a palestra do médico Drauzio Varella. O evento é gratuito e voltado para profissionais da área da saúde, estudantes, grupos de apoio aos pacientes e interessados no assunto. Vai ser nesta sexta-feira, 15 de dezembro, à 13h30, na Assembleia Legislativa. Para participar, se inscreva pelo site escola.alesc.sc.gov.br. Na ocasião, será lançado um manual de apoio ao paciente. A publicação reúne informações sobre os principais direitos garantidos na legislação aos portadores da doença. A iniciativa faz parte de campanha institucional de apoio às pessoas com câncer. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Venha aproveitar e tem ofertas imperdíveis. Cesta de Natal Nápoles, uma unidade R$25,90. Linguiça para churrasco Aurora, 5 quilos, R$35,90. Tender sem osso Frimeza, o quilo R$17,98. Contra filé bovino Friboi resfriado, o quilo R$21,98. Sidra Líder Maçã, 660ml, R$4,19. Aproveite, Atacadão Chapecó, na Avenida Senador Atílio Fontana, 501E. Limpa com moderação. Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Parques, grandes eventos, baladas, shows musicais e tem o palco das nossas maiores conquistas. Um comércio com produtos de qualidade, típicos e diferenciados. Tem ótimos hotéis e uma gastronomia saborosa. Venha experimentar tudo isso. Aqui tem tudo que você procura. Chapecó é nossa, mas também é sua. Você não imagina como é bom visitar Chapecó. Um lugar perfeito para sua viagem com belas paisagens, trilhas e uma natureza exuberante. De carro, bicicleta ou avião, conheça Chapecó do seu jeito. Seja bem-vindo. Chapecó está te chamando. Sai de casa, pé na estrada, vem pra rua. Chapecó é nossa, mas também é sua. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017 e UNOESC, uma atitude para toda a vida. Nove horas, 36 minutos, é claro que a gente continua, a conversa segue no intervalo, porque para qualquer cidadão deve despertar, no mínimo, curiosidade. Como vai ser o meu futuro? O que será do amanhã? Né? Não tem sambinha que fala disso? Como vai ser o meu destino? Quem vai me governar? Isso tem que estar presente. Como será? Eu e Marcelê vamos terminar sambando aqui, mas a questão é muito essa. Como será? E se nós não fizermos também a nossa parte de comprometimento, fica fácil dizer, olha, joguei a toalha, eu já ouvi muito isso, o governo não me atrapalhando já me ajuda. A questão é que o governo tem um potencial incrível para atrapalhar a nossa vida. Marcelê, aqui em Chapecó, atrapalha ou ajuda? Qual é o seu saldo? Porque eu sei que é uma vereadora que percorre as ruas, que busca, né, que procura, que fiscaliza, enfim. Qual é a leitura que faz? Ambos os lados, seu como mandato e da prefeitura como um todo, da gestão do executivo. Primeiro eu queria destacar que foi um ano atípico, né? Esse ano de 2017 foi um ano atípico para Chapecó. Foi um ano festivo. Né? Foi um ano de centenário, né? Foi um ano que se comemorou muito a cidade, se festejou muito a cidade, né? E parece que a agenda política da cidade estava voltada para o seu centenário. E não é por menos, a gente precisava fazer isso também, né? Agora, eu tenho profundas críticas com relação à política pública que está chegando na população mais carente da nossa cidade. Não só da população mais carente, dos bairros, por exemplo. Eu vi o prefeito Bulegon aqui na semana passada, retrasada, fazendo o programa, e ele disse remédio, me chamou muito a atenção isso, remédio tem, pode não ter naquela farmácia que você vai procurar, mas daí seguramente tem na outra. Encontra em outra. Seguramente não é verdade isso. Não? Não é verdade. O remédio está faltando em todas as unidades de saúde. Nós estamos com dificuldade, continuamos com dificuldades nas especialidades. Eu queria que vocês fizessem o exercício, e quem já foi sabe do que eu estou falando, vai lá para frente do materno infantil e fica com uma mãe, com uma criança chorando, 4 horas para ser atendida no hospital materno infantil. E aí a gente vai ver que nós não estamos com essa bola toda assim. A gente tem que reconhecer as nossas limitações. Eu sempre costumo dizer assim, então Marcilei, alguém disse para mim outro dia no Facebook, porque eu fui assistir as luzes de Natal e eu fiz uma postagem no Facebook e disse o seguinte, que lindo que foi a apresentação da abertura das luzes de Natal. Artistas locais, foi muito bonito, tinha um monte de gente na rua e eu postei, uma mulher no Face, ela disse... até que enfim a vereadora não reclamou de alguma coisa. Eu disse, pô, mulherzinha incomodativa essa, né? Vive reclamando. Mas é por que a gente reclama? E eu tinha reclamação, mas aí achei que o clima também, né? Mas eu tinha reclamação, por exemplo, por que fecharam a praça no dia do lançamento das luzes de Natal, que nós tivemos que ficar em cima do asfalto lá sem conseguir entrar na praça, só abrir nos últimos minutos, aí tive um monte de gente que foi embora porque estava apertado, estava suando, estava ruim, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente faz reclamações como vereadora de oposição, porque eu sempre digo, tu tem lá 15, 17 vereador para puxar o saco do prefeito. Nós temos 5 vereadores que faz oposição. É bem direta. Então, vamos falar sério, né? Nós é que temos que botar o ritmo de chamar atenção para os problemas que a gente enxerga no governo. Agora, o governo também tem coisas boas. O governo está fazendo o processo de regularização fundiária, está chegando os projetos lá na Câmara. Parabéns para o governo municipal. Falei isso numa audiência que tive lá no fórum essa semana e vou repetir sempre que precisar. Tem coisas boas acontecendo, tem um ritmo importante assim, de coisas boas que estão sendo resolvidas na cidade que precisavam. Assumido como compromisso, estão sendo feitos. Agora, plano de mobilidade urbana, saiu de papel? Saiu do papel? Não. Está por vir. Está por vir, mas está por vir faz um ano e pouco. Mas é justamente quando, né? Eu pergunto, eu sempre recebo então, essa assim, resposta a gente... é aos poucos. Eu sou uma pessoa ansiosa e traduzo essa ansiedade sempre. O que eu ouço não, é que vai acontecer aos poucos, de uma forma mais suave. E aí eu tenho como exemplo, você não vê que já começou na São Pedro, quando ela se transforma e vira o principal acesso à universidade, que já foi o primeiro teste ali, impedindo estacionamento. O primeiro contraponto que eu recebo para acalmar a minha pressa é que ela vai ser paulatina, de uma forma mais suave, que a São Pedro é a medida disso. A gente não pode confundir, Raquel, fazer asfalto novo com plano de mobilidade urbana, certo? Porque na São Pedro, por exemplo, já que você falou dela, na São Pedro, pelo plano de mobilidade urbana, nós teríamos ciclofaixa. E ela foi reformada, foi pintada, se criou o corredor de ônibus, mas não tivemos a ciclofaixa implantada. Então, assim, ó, são limites que o próprio, no processo de tentar implantar o plano, a gente comete equívocos. Não, a gente precisa implantar o plano assim como ele foi aprovado. Porque se ele foi aprovado desse jeito, é porque teve um estudo, nós pagamos caro por esse plano de mobilidade urbana feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um plano bom. É um plano que a gente acompanhou. Ele tem, assim, ele é... Não contempla toda a cidade ainda, mas ele é um início, né? Ele é uma oportunidade de a gente... E é fundamental que ele aconteça, gente. E fundamental, exemplo de que a gente não anda e está com dificuldade. Nós teríamos que ter feito já o edital do transporte coletivo em Chapecó. Nós já já estamos rodando com isso quanto tempo? Mas qual é assim, a encrenca? Cada vez que a gente encontra, que a gente solicita um posicionamento com relação a isso, estamos construindo com o Ministério Público. Isso, para que não haja, para que não bata mais na trave. Hoje, né? Uma coluna do jornal que acabei, acho que é do Juninho, que o prefeito diz: estamos conversando com o Ministério Público e com os vereadores. Para que não haja erros, sério, e que para esses erros não reflitam em mais demora. Se faz uma proposta, se conversa com o Ministério Público, se conversa com os vereadores e se coloca essa proposta em discussão. Tu não precisa 2 anos para fazer isso. E por que está levando porque esse tempo? Porque nós já temos o plano de mobilidade urbana aprovado em Chapecó. Nós já temos uma decisão e uma necessidade e já tínhamos um TAC que dizia que nós tínhamos que fazer o novo edital do transporte coletivo. Por que que esse edital do transporte coletivo não sai? Já passamos por audiência pública e ainda assim nós não temos o disponível texto. Aliás, na outra vez que eu estive aqui, faz 3 meses, eu acho, né? 3, 4 meses que eu estive aqui, a gente tinha acabado de sair da audiência que discutiu as diretrizes para o novo edital do transporte coletivo, que não tinha nenhuma linha escrita e que apresentaram para nós as diretrizes do plano de mobilidade urbana, que é ele que vai dar conta de fazer o plano de mobilidade, fazer o edital do transporte coletivo. Então, assim, ó, vamos parar de dar desculpa, vamos acelerar o que tem se comprometido com fazer, e passou o ano de festa. Eu tenho dito o seguinte: passou o ano de festa em Chapecó, agora o governo tem que dar conta de apresentar soluções para problemas, como, por exemplo, da saúde no Mas nosso me município. Diga uma coisa, da questão das ruas, a questão Raquel, por que, 90% das questões que foram levantadas no Ouvindo Nosso Bairro e que foram para o orçamento municipal e que nós aprovamos no final de 2016, não se tornaram realidade em 2017. Pois é, mas e eu não essa quero semana nós vamos aprovar o novo orçamento para 2018 com a grande maioria das questões que estavam no ano passado. O que eu quero dizer é o seguinte, só para até sendo indelicada contigo aqui, te cortando, mas para mim terminar meu raciocínio. O que se levantou de necessidade da população e que fez bem o prefeito municipal fazer esse levantamento, ouvir as pessoas, tem que sair do papel. Tem que sair do papel, porque as ruas, os asfaltos não estão chegando nas comunidades, os problemas na questão da saúde não estão sendo resolvidos, as promessas de reforma nas escolas não estão sendo feitas, né? Então, a gente quer ver esse governo andar. A gente quer ver a aplicação dos recursos, a gente quer ver mudar a realidade das pessoas que estão esperando que aquilo que elas decidiram entrar no orçamento seja, de fato, se transforme em realidade. Só isso. Mas antes da gente entrar nessa questão, porque aí já passou para outro assunto, como vereadora, porque eu como jornalista, quando questiono o prefeito, o que eu ouço especificamente em relação à licitação e ao transporte público? Nós tivemos, por muito tempo, essa licitação atrasada porque haviam erros, haviam vícios no processo licitatório. E aí, se abria o processo licitatório, voltava-se atrás, porque empresa A, empresa B, empresa C diziam que era um processo dirigido. Aí, o procurador do município também disse, então, para resolver isso, nós vamos apurar e apresentar fazer um processo irretocável, que não tenha falhas, que não tenha vícios, e assim nós vamos conseguir garantir um transporte público de qualidade. Uhum. Eu, como jornalista, quando interpelo o prefeito, recebo essa resposta. Como vereadora, isso que faltou na sua colocação, Marcilei, quando interpela, quando pergunta o que, que está acontecendo com o edital do transporte público, qual é a resposta que a vereadora obtém? É algo diferente do que eu tenho aqui? Não, a gente faz... Como é que a gente lida com esses temas que não é responsabilidade do legislativo? É uma responsabilidade do executivo. Mas vocês podem fiscalizar e o legislativo não faz o edital do transporte coletivo. É uma ação do executivo. Eu tenho muito claro essas coisas porque os debates na Câmara de Vereadores, a audiência do plano de mobilidade urbana na Câmara de Vereadores, quem coordenou fui eu. A audiência do transporte coletivo na Câmara de Vereadores, quem puxou fui eu. Os debates coletivos sobre a contribuição da Câmara de Vereadores no processo de construção. A comissão da Câmara de Vereadores para fazer audiências públicas nas comunidades que foi coordenada pelo vereador Fossá. Eu fui em todas. Eu fui em todas as audiências nas comunidades. Eu acho que fui a única vereadora que foi em todas as audiências. Eu tenho acúmulos de qual a perspectiva das necessidades das comunidades, e eu tenho acúmulo também do ponto de vista de saber o que está no plano de mobilidade urbana. No processo de audiência pública, lá na prefeitura, que trabalhou a questão do novo edital, sim, todas as perspectivas, ideias, propostas, nós apresentamos em audiência pública. Além disso, nós estivemos entregando um documento para o procurador, o Cavalli, para o procurador-geral do município, com todos esses acúmulos das necessidades que nós entendíamos e que nós tínhamos acumulado do que precisava entrar por esse, para esse edital do transporte coletivo. Então, assim, a nossa parte nós fizemos discutindo e encaminhando as propostas. Nós criamos uma comissão da sociedade civil para discutir o transporte coletivo em Chapecó, que reuniu muitas entidades, universidades, sindicato dos trabalhadores no transporte coletivo, dos transportes de carga, estudantes, as pessoas que utilizam, usuários do transporte coletivo. Nós acumulamos muitas informações, né? Acho que nós acumulamos suficiente, tanto do ponto de vista da Câmara de Vereadores, como da Prefeitura Municipal, com relação às conversas com o Ministério Público, com relação aos seus próprios acúmulos dentro da Prefeitura, por seus técnicos, suficientes para colocar esse edital do transporte coletivo à disposição da população e fazer a nova licitação das empresas. As empresas também estão esperando, Raquel. Mas é porque não é uma coisa nada assim, modificado porque não sai a licitação, não tem melhora no ponto de ônibus, não tem melhora exatamente, no carro, eu vou não dar tem melhora um exemplo. Na fiscalização, porque não, isso não acontece. Eu vou dar um exemplo agora concreto do que a gente fez e que precisa funcionar bem o transporte coletivo, já entrando nos trabalhos desenvolvidos na Câmara. Eu aprovei na Câmara talvez um dos projetos mais importantes do meu mandato, que foi o projeto Parada Segura, né? Que ele vai permitir que todas as mulheres que usam o transporte coletivo a partir das 10 horas da noite, elas possam desembarcar em qualquer lugar onde elas se sintam mais seguras. No trajeto no trajeto que o ônibus está fazendo, né? Isso se transformou em lei, a Lei 7.060, já com decreto municipal. Nós temos que, as empresas agora estão obrigadas a fixar essa norma nos ônibus do transporte coletivo, e nós temos que fiscalizar para que, de fato, isso se torne uma realidade, que o motorista pare, de fato, e nós vamos ter que trabalhar muito à noite fazendo vigilância e fiscalização, né? Já estamos preparando uma agenda para isso a partir do próximo ano. Agora nós precisamos estar com as empresas licitadas, né? Pois é. Isso tem que entrar dentro do edital do transporte coletivo, porque nós temos que saber a tarifa, nós temos que saber os itinerários, nós precisamos ter os novos terminais do transporte coletivo instalados na São Pedro, lá na IFAP, né? Que vai melhorar a condição de vida. Agora nós tivemos a iniciativa no terminal aqui, a proibição do uso de bebidas alcoólicas, que foi extremamente polêmico, né? Mas, assim, estamos dando passos importantes para que a gente, de fato, tenha um sistema de transporte coletivo que é o central do plano de mobilidade urbana, é o investimento no transporte coletivo. Então, ele está tardio, tem que acontecer. O prefeito está prometendo aí para o começo do ano edital, e a gente está aguardando que, de fato, seja então, aí que tá, não seja existe uma informação não existe uma informação que diversa da que eu obtenho. Vocês, olha, a expectativa dos vereadores permanece a mesma daquela população, que ano que vem, no começo do ano que vem, efetivamente a gente veja os movimentos acontecendo na prática, seja aberto esse edital. Eu tenho recortes de jornal lá na Câmara comigo. É a quinta vez que se promete prazo para lançar o edital do transporte coletivo. Isso não se faz. Não se faz com a população e não se faz com a gente, que é vereador também. Porque como é que a gente faz fiscalização como é que a gente faz nosso trabalho? Como é que a gente faz fiscalização do transporte coletivo num sistema precário como a gente tem hoje? Que ninguém se responsabiliza por nada. Ou quem faz o transporte coletivo não se responsabiliza pela qualidade do transporte. Fica tudo em aberto, todo mundo esperando. Sabe o que cobrar. Porque então, nós estamos suspensos esperando. Exatamente. Esse é que é curioso. E chega de esperar, né? Chega de esperar. Eu vou ficar com esse chega de esperar. A gente falou pontualmente da questão do transporte público, acabamos caindo nisso, mas eu considero realmente fundamental que isso se resolva o quanto antes. Não dá mais para a gente ver, e já fizemos várias também matérias sobre isso. Uma pedra não pode ser uma referência para uma parada de ônibus. O ônibus tem que estar em condição. Tudo isso a gente já sabe. Então, enfim, vamos esperar, né? Porque, enfim, não tem outra palavra, para que isso realmente ocorra, e vamos interpelar novamente a prefeitura para compreender, porque acho que realmente houve tempo hábil para aprimorar bem isso, para não haver falha, para não haver vício, para que não aconteça de que, olha, deu na trave, a empresa A falou que a empresa B foi favorecida e a C falou que a D, e no fim a gente, nós, população, sofremos com isso, porque também são questões que muitas vezes não há como prever. Se eu tenho uma empresa X, eu digo, olha, não estou satisfeita e acho que houve direcionamento. Uhum. Então, se eles conseguirem cercar isso tudo, fundamental uma corrida contra o tempo, como é a nossa aqui, intervalo comercial. Na volta, um fecha bem rapidinho, e aí a opinião do ouvinte, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9h53. O Natal está chegando e na Havan tem tudo para presentear quem você ama. Confira agora as ofertas desta semana. Jarra de vidro com tampa 1,8 litros, somente R$19,99. Faqueira inox búzios 24 peças Tramontina de R$74,90 por R$49,99. É imperdível. Leve para casa todos os desejos de Natal e presentes da Havan. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, o melhor Natal do Brasil é aqui. Neste fim de semana estaremos atendendo até às 23 horas. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Atenção! Você que é aposentado, pensionista do INSS e está precisando de dinheiro? Venha para o Paraná Banco. Possuímos as melhores taxas e prazos do mercado. Não consultamos o SPC e o Serasa e as parcelas são fixas. Se você possui empréstimos em outros bancos, fazemos a portabilidade da dívida e você sai com mais dinheiro no bolso. E mais ainda, ao fazer um empréstimo novo acima de 10 mil reais, você ganha na hora uma camisa da Chape. Venha para o Paraná Banco em Chapecó, na Avenida Fernando Machado, em frente ao restaurante de Itália. Telefone 3324-3012. Repetindo, 3324-3012. Fim de ano na Schumann já é bom. Com presentaço é uau. R$99 na parcela do ar split 12 mil. Quente e frio, R$99. É muito bom. Ganhar a instalação de graça é uau. Refrigerador Consul 450 litros de espaço é bom demais. Lotado de cerveja então é uau. Mesa de jantar com tampo giratório só R$79 mensais. Fim de ano na Schumann é uau. Beba com moderação. Policiais e bombeiros militares de Santa Catarina alertam. Deputados e senadores catarinenses favoráveis à reforma previdenciária não terão voto em 2018. Após sucessivos escândalos de corrupção envolvendo o governo federal e o Congresso Nacional, a reforma da Previdência volta a ameaçar o direito à aposentadoria dos brasileiros. Não aceitamos reforma sob a falsa justificativa de rombo na Previdência. Não à reforma previdenciária. Nenhum direito a menos. A PRASC, Associação de Praças de Santa Catarina. E você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos, como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152.

lá em Curitiba, que é a primeira instância, na ação penal sobre o triplex, eu já estava olhando aqui, Moro proibiu Lula de ocupar cargos públicos por 7 anos, não por 18 nem por 19, para esclarecer a nossa ouvinte aqui, mas isso tudo tem vários recursos em cima disso. O Telmo diz que quem vota em branco ou nulo não tem opinião, é uma pessoa sem expressão, aí depois não pode reclamar. O Gilmar diz o seguinte: vocês da esquerda destruíram o país e defendem a Dilma, que foi terrorista, e o chefe da quadrilha, que é o Lula. Aí vocês destroem o pouco que resta da esquerda, que de democrática não tem nada. Podem se conformar que a direita vai varrer o mundo com o Trump e o Bolsonaro, eleito ainda no primeiro turno em 2018. Né? A finança, ele fala das finanças do Estado, o Estado brasileiro vai estar falido em 4 a 5 anos e não tem nada que os políticos possam fazer. Ele fala das criptomoedas que estão chegando aí para abalar os sistemas de governo, enfim. São questões novas que aparecem por aí, os bitcoins estão tirando o sono de muita gente. O Gelson do Pinheirinho diz: não sou do Partido dos Trabalhadores, mas não tem remédio nem para pressão alta na farmácia do Índio Condá. Sem falar que estou esperando uma ressonância da coluna há 1 ano, dá tempo para morrer. E ele diz que o dinheiro que vem para isso é do governo federal. Obrigada aqui pelo dia abençoado, faz menção ao ouvinte. Ela diz: a vereadora diz, está falando a verdade, não tem condições de caminhar, eu tenho problemas cardíacos. Saí do São Cristóvão, fui na farmácia central, vim para a policlínica do São Cristóvão, não tinha o remédio. É um complicado isso, né? Termino aqui com a Fátima de Oliveira. Ela quer saber da Marcilei o que ela acha da demora nas cirurgias e encaminhamentos para consultas e exames a especialistas. Aí que a gente vê que a saúde pública está indo de mal a pior. E o que, que você pode fazer para mudar isso? Essa é a síntese do WhatsApp aqui. Tem algum contraponto, Marcilei? Não, eu só quero dizer que eu acho muito importante as pessoas participarem. Eu não tenho problema nenhum com relação a críticas, né? Eu lamento quem vai votar no Bolsonaro, só isso. Porque soluções fáceis para temas tão complexos, só vou dar um exemplo. O Bolsonaro empregou a mulher no gabinete dele, em Brasília. Pagou salário público para a esposa. Então, assim, se isso é para nós a referência de honestidade, de dignidade, de alternativa para esse país, então eu acho que a gente está realmente perdido. Não é nisso que eu aposto, né? A gente tem que pensar coisas mais importantes para o nosso país. A questão da saúde em Chapecó está com problema. Não vamos tapar o sol com a peneira. Tem problemas de investimentos sérios em todas as áreas. Eu acho que o que a gente tem de melhor é a saúde básica. Mas a partir daí, desde os remédios até a alta complexidade, a gente tem dificuldade no nosso município. Não vamos esquecer que a saúde em Chapecó foi absolvida pela corrupção também, né? Abduzida pela corrupção também, né? Que nós tivemos aí o resultado de perca de mandato, inclusive de secretária municipal, né? Isso tem resquícios, está lá a esplanada, a unidade do Esplanada fechada, Cristo Rei fechada, Belvedere fechada, sem ser concluída, né? Unidades de saúde que não andaram mais depois que a Dilma saiu do governo, nenhuma creche a mais, nenhuma unidade de saúde a mais, o dinheiro diminuiu muito para cá. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. 2015 para 2016, nós estávamos com 500 milhões de investimentos em Chapecó, em obras, não era custeio, obras. Hoje, o que, que a gente tem? Zero investimento do governo federal em Chapecó. Foi bom essa mudança de governo, mas ou foi haveria ruim? Ainda dinheiro se a Dilma continuasse? Claro que haveria dinheiro, claro que sim. Esse processo todo de corrupção que esse governo do Temer está envolvido, esse pagamento de deputados para votar nas reformas, 100 milhões é o custo em publicidade para aprovar a reforma da Previdência. Esse é o custo da publicidade, o que o governo federal está pagando para a imprensa brasileira para garantir uma lógica de que é necessário fazer a reforma da Previdência. Então, tem dinheiro... E não há lógica nessa reforma? Eu sou contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela está vindo de novo para penalizar quem mais... quem, a grande população, eu acho que o que melhorou da reforma da Previdência, né, nesse momento dessas alterações, é que coloca em discussão o setor público, que antes só penalizava, era invisível. Acho que essa foi uma oportunidade de a gente discutir os altos salários, as dificuldades que a gente tem nesse sistema da Previdência, né? A aposentadoria muito cedo de quem ganha muito. Mas não vamos esquecer que 90% de quem é aposentado no Brasil ganha salário mínimo. A grande massa de pessoas que recebem da Previdência são trabalhadores com salário mínimo. Né? Então, vão ser todos penalizados com uma reforma. Isso tem que ficar muito claro. Né? E aí continua a luta aí, e por isso que o governo também não está conseguindo os votos suficientes para votar. Né? Se passar de segunda-feira, a reforma da Previdência fica para o ano que vem. Então, as pessoas estão com muito medo das reformas, né? Porque ao longo do ano nós tivemos reformas que tiraram muitos direitos das pessoas. Então, essa reforma também, as pessoas estão com medo. Elas são contra porque estão com medo. Né? Elas estão com medo do que pode vir por aí. Se a gente olhar só as coisas que aumentaram esse ano, gás, luz, transporte, tudo, as pessoas, a grande maioria do povo trabalhador está ferrado, está lascado. E se tem uma ideia de que a economia melhorou, mas melhorou para quem? Nem para o empresário melhorou. E quem dirá para o trabalhador? Né? Então, eu quero falar o seguinte, podem me criticar o tanto que quiserem me criticar. Agora eu desafio ir lá para a Câmara de Vereadores e ver quem de fato está produzindo igual eu produzo. Eu desafio. Eu desafio mesmo. Eu não consigo contemplar aqui a todos. Eu quero dizer o seguinte, a grande marca do meu mandato nesse ano foi educação. Eu fiz muita atividade de educação. Nós aprovamos um projeto que trata de ações do Legislativo com escolas da rede municipal. Nós recebemos só no mês de novembro 200 estudantes da rede municipal para trabalhar a questão da violência contra as mulheres. Não é falar que aqui nós temos a terceira cidade mais violenta do estado de Santa Catarina e não fazer nada para resolver isso. Então, nós estamos produzindo consciência pública, discutindo com as pessoas alternativas. Fizemos um seminário que reuniu mais de 200 pessoas na Câmara para tratar de desenvolvimento urbano, que discutimos mobilidade, discutimos saneamento, discutimos a questão da água, porque enquanto o governo do estado promete a adutora do Rio Chapecozinho, que nunca sai do papel, a gente está discutindo como é que resolve o problema dos canos furados da Casan aqui, que resolveria mais fácil o problema do que em fazer grandes investimentos numa adutora que não está saindo e que a gente não sabe se resolve o problema. Nós estamos lá, discutimos o Parada Segura, aprovamos, se transformando em realidade. Nós estamos discutindo lá o Código de Defesa Animal, que eu entrei no ar, ao vivo aqui, Raquel, que você me deu a oportunidade de falar, que é o seguinte, nós estamos com 70 mil cães e gatos na cidade, cães de rua, gatos de rua se reproduzindo, a revelia. Nós não temos uma política pública municipal, a não ser o repasse de 100 mil reais, cento e poucos mil, para o Amigos dos Bichos, que faz um trabalho bonito, né, de castração e tal, mas é insuficiente. Nós estamos lá lutando para aprovar essa política pública, para criar um setor de zoonoses, para ter onde as pessoas recorrer quando precisam levar um animal para castrar, quando tem um animal atropelado, quando morre um animal, porque hoje o animal morre, a pessoa bota num saco e leva para o outro lado da cidade. Ou ela bota dentro de uma lixeira que começa a feder e, sabe, traz um monte de implicações com relação a isso. Nós aprovamos o projeto da feira permanente do artesanato municipal no calçadão, que isso é uma novidade, foi de poucos dias. Nós queremos que ali se transforme numa feira permanente com estrutura para quem produz artesanato na nossa cidade possa ter onde produzir, onde deixar. Quem visita a nossa cidade pode saber da produção que a gente tem, né, da diversidade que a gente tem. Nós também tivemos aprovado o Dia Municipal de Luta pelo Enfrentamento à Violência Doméstica. Nós fizemos 110 encontros de mulheres em vários bairros e comunidades da nossa cidade, trabalhando com educação. Fizemos 6 seminários para discutir a questão do centenário em Chapecó, que produziu análise da realidade, análise da nossa história. Não é essa coisa só de, o nosso centenário, vamos botar 3 estátuas no final da avenida para traduzir Sim. a diversidade toda histórica que a gente tem como marco histórico. Não, a gente fez seminário, a gente discutiu com os indígenas, a gente discutiu com as mulheres, discutimos com a juventude, fomos lá para o Borman, junto com os mandatos do Partido dos Trabalhadores, trabalhamos na IFAP, o que, que significa a IFAP para Chapecó, do ponto de vista da sua diversidade, da contribuição com a cidade, lá no Borman, destacando os balseiros, os primeiros moradores, a contribuição com a cidade. Enfim, nós fizemos, continuamos com o vereador no ônibus, com várias viagens, fazendo fiscalização, o vereador na escola, lidamos com a questão das creches, fizemos isso com... de uma forma assim, muito respeitosa com os outros vereadores, com a Prefeitura Municipal. Produzimos, participamos, tivemos a iniciativa das audiências públicas, né? Na Câmara de Vereadores, temos muitos requerimentos. Levamos pessoas importantes para a Câmara de Vereadores, como o pessoal da PAI, como o pessoal das universidades. Fizemos esse seminário do desenvolvimento urbano reunindo 5 universidades, discutindo a nossa cidade, Raquel. Isso não é pouca coisa. Então, assim, um pé forte na educação, que é onde eu acredito que a gente faz revolução. A gente não faz revolução armada, a gente não faz revolução brigando com as pessoas, a gente não faz revolução enfrentando os outros. Quando eu tenho 200 jovens que chegam na Câmara de Vereadores nesse mês de novembro e a gente reúne a Secretaria Municipal de Educação junto com psicólogos, junto assistente social, várias pedagogas para discutir com os estudantes enfrentamento à violência, o que, que isso significa? Então, eu tenho uma marca forte de um mandato que está profundamente preocupado em a gente fazer revolução cultural. Nós temos que enfrentar a corrupção produzindo uma nova ordem social. Nós temos que enfrentar a violência produzindo uma nova ordem social. Uma nova ordem de conviver e viver com as pessoas. Então, assim, pode fazer a crítica que quiser fazer, Sim. pode falar que defende o Bolsonaro, que é contra o Lula, que o Lula roubou, que a Dilma roubou, que é a favor da Previdência, contra a Previdência. O fato é, eu sou vereadora e no meu papel de vereadora, eu estou cumprindo com a minha função. Eu era professora 40 horas na UNO Chapecó, hoje eu sou professora 4 horas. O restante do tempo eu me dedico integralmente, manhã, tarde e noite, a ser vereadora dessa cidade. Você entra no meu gabinete, nós agora estamos precisando tirar uma semana do nosso tempo lá no gabinete só para conseguir encadernar, guardar documento, né? Porque é um ambiente de pesquisa, de recolhimento de informações. Eu não faço uma fala na Câmara de Vereadores que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Olha. E esse ano eu assumi a mesa diretora, que foi um desafio também ser secretária da Câmara, né? Uma experiência nova para mim. Então, eu estou aqui prestando conta de um mandato que está antenado com as coisas da cidade. Ontem fizemos a luta na Câmara contra o fechamento da agência da Celesc. A agência da Celesc do centro, para vocês que estão em casa, me ouçam com atenção. A agência do centro vai fechar e a única agência da Celesc que nós vamos ter é a agência que está na Tílio Fontana. Eu acho um absurdo isso, eu sou contra essa questão, porque é sempre assim, o Tribunal de Contas exigiu, temos que diminuir os custos, estamos pagando muito de aluguel. Para uma empresa como a Celesc, que todo mundo contribui, é o serviço mais capilar que a gente tem na cidade. Nós temos 60 mil pessoas que andam de transporte coletivo todo dia. O posto da Celesc fica na frente do terminal urbano. Quer uma contribuição mais importante do que essa para resolver problema de mobilidade? Agora vai fazer todo mundo pegar o carro e ir lá para Tílio Fontana, ou vai pegar o ônibus, ou vai para o ônibus e vai para o ônibus e resolve. Diminuir o atendimento presencial. Essa é a política atual de 90% em qualquer serviço. Assim, ó, vamos falar, fica em casa e resolve pelo telefone ou pelo WhatsApp. Vamos falar sério. A grande massa de população da cidade, ela precisa do atendimento presencial. Ela não resolve as coisas pela internet. Vereadora, estou angustiada pelo seguinte. O ouvinte já está fazendo o que, que ele está fazendo? Como, claro, a vereadora queria essa prestação de contas, ela solicitou o espaço para isso e eu considero fundamental. Mas o tempo que ela vai usando também vai diminuindo o meu tempo para o ouvinte. Só que daí o ouvinte é o seguinte, poxa, eu escuto o programa todo dia, lê a minha mensagem. 2 aqui já me falaram isso. Eu sou sua ouvinte todo dia e você não leu minha mensagem. Então, eu vou tentar aqui. A Maria de Almeida diz o seguinte, sou ouvinte. Ela me pediu, né? Por favor, favor. A entrevistada pode responder por que que no governo do PT, do Frite e do Xai, enrolou-se 10 anos para fazer licitação no transporte coletivo e empurraram com a barriga, concedendo precário e temporariamente o serviço sem licitar. Também a entrevistada pode deixar de lado o discurso de se vitimizar, dizendo que é do povão. É sócia de 3 faculdades no Rio Grande do Sul, Marcelle Vinhati? Meu Deus, tem que me informar quais são, porque agora eu fiquei feliz da vida. Pois é, então tem alguma resposta para a Maria? Ela pediu muito, Maria de Almeida, ela pediu muito para que lesse a colocação dela. Da mesma forma, o Wilson Zanin, que eu já vou colocar aqui também. Ele diz o seguinte, ele está angustiado, ele quer que... Olha, cumprimento a vereadora pela sua atuação forte em favor do meio ambiente. Quanto ao PL de mobilidade urbana, tinha sido iniciado pelo governo do Pedro Xai e a Onda Verde funcionou 100% em todas as avenidas, foi tudo desmontado pelo governo que o sucedeu, isso não pode mais, né, não poderia mais acontecer, era só fazer uns ajustes para continuar. Então, são duas memórias. O que não foi feito, porque não foi aberto, foi mantido a vigência do edital e das empresas, que é a lembrança da Maria Almeida, e o Zanin que diz não, sim, começou um processo, mas que não continuou. Não, assim, eu acho que não dá para tratar coisas diferentes, situações diferentes para falar de coisas que são iguais, né? O transporte coletivo no governo do PT em Chapecó, ele não foi modificado porque havia um edital de licitação, uma licitação dentro do prazo vigente. Então, era de 20 anos. Não era possível alterar. Isso começou depois, quando se terminou a vigência e se prorrogou a licitação antiga, né? Então, não houve rompimento, tanto é que isso foi parar 3 vezes no Ministério Público, né? Tem toda uma questão aí. Então, não é uma questão de má vontade do governo municipal à época. É porque ele estava impedido legalmente de fazer qualquer alteração, né? Com relação a, faculdade no Rio Grande do Sul, eu queria que a ouvinte entrasse em contato comigo e depois me passasse os contatos, porque é uma boa notícia para acabar o ano, quase que ganhar na loteria, né? Ser sócia de faculdades, quem diria, né? Não corresponde à verdade realmente. Então, não sei de onde tirou essa informação. E com relação ao Zanin, né? O Zanin, ele fala... Sim, a gente tem a compreensão que o processo de mobilidade foi interrompido e que a gente poderia estar melhor hoje se não tivesse sido feito tanto uso político de iniciativas para modificar a mobilidade urbana que se começou lá no governo do Pedro Xai, né? Mas são águas passadas, vamos tocar para frente. Nós estamos com um plano de mobilidade aprovado agora e ele tem que entrar... Ele tem que sair do papel e se transformar em realidade. Essa coisa de ficar toda hora puxando, porque no tempo do PT era assim, porque no tempo... Não, eu sou vereadora agora. Eu tenho que prestar conta das coisas agora. Eu não posso carregar nas costas problemas ou virtudes que outros fizeram, né? Eu acho que tem todo um histórico que se responsabiliza quem tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade agora. Então, é sobre isso que eu estou falando. É sobre eu, como vereadora, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade. E eu tenho, sim, e com muito orgulho, uma relação com as pessoas e um perfil de mandato mais popular. E quero que continue assim. A minha relação é de produzir política pública para quem mais precisa. Porque quem não precisa de política pública não precisa do trabalho do vereador. Certo? Então, isso não é uma coisa que me ofende. É uma coisa que me orgulha, esse trabalho que estou fazendo, e vou continuar assim. Olha, vereadora, eu aqui um abraço para o Rúdio Batistello, para Adriana de Souza, Silvana de Moura, Maria Conte, Cláudio da Silva, Paulinho da Silva, Eliane da Luz Oliveira. O pessoal não parou de participar, enfim, realmente, Dismar, Hermes, eu não tenho como passar, mas estão aqui as participações, eu vou ver se eu tiro um print de algumas coisas aqui para passar para a vereadora, na medida do possível, a gente tentou aqui conciliar. Entendemos, né, a medida da polêmica, quando aterrissamos em Chapecó, quando interpretamos o que acontece no município, quando falamos de medicação, de transporte público, é a cidade pulsando ao todo dia, isso é uma tradução do nosso dia a dia. Agradeço a sua participação, não deu como colocar, mas as mensagens continuam chegando, mas enfim, desculpem os ouvintes, obrigada pela participação e ao mesmo tempo obrigada, Marcelle, por ter vindo ao programa. Não, eu que agradeço, Raquel. Eu acho que um programa, quando tem audiência, é tudo que a gente quer, né? Com que certeza, as pessoas se posicionem. Eu só não consigo contentar a todos. Eu acho que as pessoas precisam se posicionar. O melhor sujeito não é o que fica em silêncio. O melhor comportamento para a gente produzir democracia e cidadania é a gente se manifestar, né, com relação à contrariedade que a gente tem e à questão das virtudes também. Eu gosto de receber elogios, né? Ah, Marcele, parabéns pelo trabalho. Isso faz bem para todo mundo. Mas quando eu sou criticada, eu me acende uma luz vermelha, entendeu? Eu saio daqui e a primeira coisa que eu faço é avaliar com a Eliane o programa. Assim, onde que a gente errou, onde a gente, né? Onde a gente poderia ter sido melhor, apresentado as ideias melhor, onde a gente foi muito chata, muito crica, muito deselegante, né? Muito desrespeitosa. Eu faço essa autoavaliação também sempre que eu saio daqui. Mas tem uma coisa que é assim, ó, eu sou italiana, né? Eu sou italiana, eu sou calma, mas ao mesmo tempo eu sou meio explosiva. Então, às vezes, numa resposta a gente é mais dura. Mas faz parte do processo. E acho que faz parte dessa identidade que cada um tem, né? Eu espero que tenha contribuído nesse ano com o trabalho que eu desenvolvo na Câmara, que tenha deixado marcas importantes, né? A gente acaba o ano com uma imagem positiva, assim, né? A Eliane disse assim, meu Deus, não conseguimos terminar o relatório das atividades do ano, é porque a gente fez muita coisa, né? E eu tenho a agradecer muito a muitas pessoas que ajudaram muito nesse ano, né? Participando dos seminários, ajudando a construir. Nós montamos vários coletivos para construir as coisas. Eu tenho um conselho político que me orienta na produção do mandato, que fiscaliza a minha própria atuação, né? Então, Raquel, agradecer muito a vocês pelo espaço aqui na rádio. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Vamos pegar leve, né, nas nossas intolerâncias com a vida, na nossa relação com as pessoas, ser menos duro, né, com a gente mesmo. Eu acho que nós temos tudo para fazer um ano melhor ano que vem. Vamos apostar nisso, né, vereadora? E é o que eu desejo, tá? Um grande abraço a todos e que sejamos todos muito felizes. Enfim, a gente fica por aqui. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. Seguimos, né, retratando esse dia a dia de Chapecó e o estúdio se despede e volta amanhã, uma ótima terça-feira. O futuro se constrói com